Vitória, bom dia. Desculpa, estou em Salvador, bom dia. É o Azul 4177. Bom dia, 4177. Pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Ildis. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5152, coteja. Recopiei, Vitória 360, Upper Whisky 50, saída da Euleda Ildis. Decola da 10, curva direita, o controle não copiei, e o transfone é 5152. Controle 11935. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Calma aí. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi. Nós somos 120, 4 horas, Galeão Alternativo. Gente, 120 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, táxi, reporte na ponto espera, né? Salvador, bom dia, Web 6749, informação, Fox. Gente, o 6749, aguarde para a cópia. Na escuta. Jorge, Paduro, 77-01. 4177, aguarde para o pushback acionamento. 77, aguarde. Linha 749, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 21, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5154, coteja. Guarulhos, autorizado 340, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, Sagaz. 1935, é o controle 5154, transponder web 6749. Aerovia Perzulu 21, chama para pushback sonamento. 4177 ainda aguardando para push. Aguarda a aeronave que vai passar no táxi na retaguarda. Ah, graças. 4177, por favor. Salvador, tá 3201, passo 200, só 160 com a Fox. 3201, bom dia, sendo identificação, chegada a ponto, visita para 4000 pés, 10 no 3 ao altímetro. 4.013, 3201, é o número 1. Afirmativo. 5898, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Azul 4177, autorizado, chama para o táxi. Espera, pronto. Azul 4177, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 4177. V251, a linha decola da 10, vento calmo. pronto para a cópia? Autorizado Confins, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5160, coteja. Cotejamento correto, informa o portão. Grato, chame para o pushback sonamento. Chanel 6251, decolado aos 48, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Salvador, Lua 24, 177, estação de contato. Com 979, 345, bom dia. E ao pé na linha terra, aqui. Táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponte espera. Pronto, 4177, a linha decola da 10, vento calmo. A linha calma, né? 77, decolador 52, chame controle 199.35, bom voo. 199.35, azul 4177, bom dia. Nadael 4177, bom dia, contato radar na decolagem, chuva 360, saída Dael. Contato radar 360, Dael, poderia ser direto Dael, senhor, azul 4177. Dael, afirmativo, está livre. Grato, azul 4177. Da 3201, prossiga na ponte, descendo para 2000 pés, o altímetro agora 1013, está autorizado LSX-ray, reporte localizador. 2000, 1013, autorizado ILS, 3201. Salvador, bom dia, o Batman 717, da Foxtrot, está na posição 3, pronto para copo. 5717, autorizado Galeão, nível 340, via aerovia inicial até Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5156, coteja. Autorizado Galeão, nível de voo 340, sobre Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Decolada 10, particular de curva à direita, controle 119.35, transponder 5157. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar para pushback sonamento, WebJet 757. Alter 6251, chame centro Recife, 1260, alter 1288. Alter 6251, controle. Prossiga. Chame centro Recife, em 1260, alternando 1288. 260, 1288, 63, 4.